Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta noite nós vamos abordar o tema Não se turbe o vosso coração. Buscando o título da nossa palestra da noite, uma passagem do Evangelho de Jesus, quando ele já estava prenunciando a partida dele para a vida espiritual. Ele já sabia que ia chegar o término da missão terrena dele. Ele ia se encarnar, ia passar para o mundo espiritual e lá ele continuaria o seu trabalho. Só que os discípulos não tinham uma compreensão muito clara ainda sobre a vida espiritual. E é quando Jesus então diz que ele vai preparar um lugar para os discípulos, usando uma linguagem que era compreensível por eles, dizendo que ele estaria numa continuidade da sua missão. E Jesus então diz para eles isso: não fiquem perturbados, não permita que o seu coração fique tumultuado, fique ansioso, aflito. E nós vamos ver que existem outras passagens do Evangelho de Jesus que ele nos dá essa recomendação de que não fiquemos aflitos, que não permitamos que a aflição, o medo, a insegurança tome conta das nossas vidas. Porque Jesus sabia quais são as consequências para a pessoa quando isso ocorre. Quando ocorre a tomada da vida de alguém por todos esses sentimentos, pensamentos, ideias de temor, de expectativas negativas. E nós vamos associar essa passagem do Evangelho, então, procurando refletir como os acontecimentos da atualidade, eles impactam na nossa vida. Como notícias que nos chegam diariamente sobre inúmeros problemas no mundo todo, como elas podem nos influenciar. Felizmente, nós passamos por um período nesses dias que a maior parte das notícias que nos chegaram eram notícias positivas. As pessoas se reuniram em milhares de pessoas no Rio de Janeiro, de maneira fraterna, de maneira amorosa, em busca de um ideal de união, de entendimento entre as pessoas. Essa Jornada Mundial da Juventude mostrou o quanto as pessoas, quando estão imbuídas de boa vontade, quando estão com o coração aberto, a sintonia pelo pensamento com Deus, mesmo multidões podem se comportar muito bem, podem ter reações muito positivas. Mas por quê? Porque havia uma sintonia com ideias de natureza superior. Fé, esperança, amor, bondade. Eram esses os pensamentos que animavam as pessoas que estavam ali. Então, esse evento nos trouxe muitas notícias positivas, de muitos jovens dedicados à fé, buscando Deus. Então a televisão nesses dias, ela nos trouxe muitas informações boas. Houve acontecimentos tristes, infelizmente, e a mídia não deu tanto destaque para eles como faz em outras épocas. Parece que tem épocas que a gente liga o televisor, acessa a internet, lê um jornal, a gente fica enjoado de tanta notícia negativa. Na maior parte do tempo nós só temos notícias negativas. Negativas anteriores. Nós temos tantas informações difíceis, complicadas, e nós nem sabemos o impacto que elas têm em nossa vida. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite, procurando refletir e observar como agir diante desses fatos, dessas informações. É por isso que o Papa São Francisco veio aqui até o Brasil, para o Rio de Janeiro, para administrar o amor e o carinho que nós temos pelas nossas famílias e amigos. Isso. Então, nós temos notícias que nos atemorizam o tempo todo. Violência urbana, guerras em várias partes do mundo, terrorismo, calamidades naturais, furacões, erupções vulcânicas, tsunamis. Nós vamos ter desastres aéreos, rodoviários, ferroviários, epidemias e, nos últimos tempos, os conflitos sociais, que começam a se manifestar em várias partes do mundo. Tudo isso são fatores que nos trazem muito medo. E nós nem sempre percebemos o quanto esse medo está influenciando em nossas vidas. Nós vamos fazer então uma análise sobre o potencial que o medo tem de criar impacto em nossa vida e nos tirar as forças, nos tirar até a alegria de viver. Nós vamos identificar então qual é o potencial que essas informações sobre eventos catastróficos têm sobre nós. Aqui ao fundo nós temos uma imagem da concepção artística que os produtores do filme Nosso Lar tiveram de uma das construções de Nosso Lar. Porque a nossa primeira abordagem é reportando-se ao medo sobre algo que se passou nessa colônia espiritual Nosso Lar. Nós vamos ter então em Nosso Lar, ocorrendo por volta lá da década de 40, pouco antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, alguns eventos que André Luiz narra de como aquela colônia espiritual reagiu com as ameaças de uma guerra de proporções muito grandes aqui na Terra. Nosso Lar, como sendo uma colônia espiritual ligada à Terra, sofreu influências muito grandes dos eventos que aconteceram aqui na Terra. Quem leu o livro ou assistiu o filme pode ver bem esses exemplos. Os espíritos lá vivendo no mundo espiritual, numa colônia espiritual, que as pessoas estão em equilíbrio, parece que está tudo sob controle, também sentiram os impactos da guerra aqui. Essa década dos anos 40, eu não era nem nascido ainda. Eu também não. Acho que muitos não éramos nascidos ainda. Mas um exemplo, ele é importante para nós, para destacar isso. Né? Um evento de uma guerra pode criar uma repercussão no mundo espiritual. Pode trazer efeitos ali nos habitantes de uma colônia espiritual, que aparentemente estão em segurança, mas o medo que se instalaria nas pessoas ali, nos espíritos ali, poderia ter consequências negativas para todos. Então, em Nosso Lar, nós vamos ter isso acontecendo. Um instrutor espiritual vai dizer para André Luiz o seguinte: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então, a grande preocupação que os espíritos que comandavam, que administravam essa colônia espiritual tinha, é de que os habitantes de lá, menos espiritualizados, espíritos já em equilíbrio, mas que ainda estavam um pouco ainda ligados às situações aqui da Terra, pudessem, pelo medo, ficar em desequilíbrio e trazer dificuldades lá para a colônia espiritual. E por que que eles ficariam com medo? Será que as bombas estourando aqui no solo, na crosta terrestre, poderiam repercutir no mundo espiritual? Não. O medo que eles tinham era pelos seus entes queridos que estavam aqui. Eles estavam em segurança, mas os seus familiares não. Então, esse medo do que poderia acontecer com eles aqui poderiam levar inúmeros desses espíritos habitantes do Nosso Lar a um desequilíbrio muito grande. E todas aquelas conquistas que eles tivessem tido de equilíbrio, de harmonia interior, poderiam se perder se as autoridades espirituais permitissem que o medo se instalasse nas pessoas. Então veja, eles tinham já uma atenção, uma preocupação para o quanto o medo pode influenciar no comportamento de alguém, até de alguém desencarnado. O medo, ele vai agir na vida das pessoas, tanto quando elas estão encarnadas, quanto desencarnadas. Então essa passagem de Nosso Lar mostra bem isso para a gente, o quanto o medo, ele pode criar situações comprometedoras no mundo espiritual. E nós vamos ter também esse mesmo instrutor dizendo para André Luiz o seguinte: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. E aí que vem a nossa atenção. Que forças são essas? Todo mundo já ouviu falar que nós temos forças interiores, não é assim? A nossa fé, a nossa confiança, o nosso pensamento em harmonia com os pensamentos de outros seres elevados. Isso são forças que nós podemos ter. A nossa confiança na vida. Agora, quando o medo toma conta da gente, o que que acontece? Nós passamos a perder tudo isso. A fé, a confiança, a sintonia com espíritos benéficos, benévolos. Nós começamos a nos desligar deles. E quem será que nós vamos nos ligar quando nós estamos com medo? Com espíritos perturbadores, com espíritos que nos desejam mal. Por isso que eles tinham essa tensão tão grande, porque o medo pode destruir o indivíduo. E quantas pessoas nós podemos até identificar dos nossos conhecidos, que são pessoas que têm a sua vida meio que bloqueada, barrada, por quê? Porque têm medo, são temerosos, temem inúmeras situações. E é aí que nós percebemos a gravidade dessa afirmação desse instrutor espiritual, né? Dizendo André Luiz isso: o medo pode atacar as nossas forças mais profundas. Será que é só lá no mundo espiritual? Não. Já sabemos que aqui na Terra, então, vai ter essa consequência. Um outro espírito, uma discípula de Jesus, Joana de Ângeles, o espírito orientador do médium Divaldo Pereira Franco, que nos trouxe inúmeros esclarecimentos sobre a nossa natureza emocional, sobre os nossos sentimentos, ela também nos faz alguma advertência a respeito do medo. Ela também nos dá algumas orientações sobre o potencial que os nossos pensamentos podem ter de influenciar a nossa vida. E ela vai dizer o seguinte: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Vamos traduzir isso que ela coloca, então, que quando estamos com um sentimento de medo, nós nos ligamos mentalmente, ou a outros seres que também são temerosos, são medrosos, ou nos ligamos a espíritos que desejam estabelecer algum tipo de dominação sobre nós, os chamados obsessores. São espíritos que, quando identificam em nós o medo que se acerca da nossa mente, o medo que vai tomando conta da nossa vida, eles intensificam esse medo em nós. Eles vão lançando cada vez mais ideias de temor. E quem, no momento, muitas vezes, de fragilidade, no momento que não está muito bem, até fisicamente, e sente que não está mentalmente muito bem, porque está com alguma perturbação, parece que pensamentos ruins vêm sucessivamente, não é assim? Parece que vem um atrás do outro sendo lançado. É somente produção nossa? Não. Muitos desses pensamentos também são insuflados pelos chamados obsessores. Mas veja, eles só iniciam esse processo em nós por quê? Porque começamos, por nossa vez, a ter medo. Então é isso que ela quer dizer. Quando você tem medo, você se liga a outras mentes que também têm medo. Às vezes elas têm medo e elas são tão frágeis quanto nós. Também não são espíritos apenas maldosos, com más intenções, que influenciam para termos medo. Muitas vezes eles se unem a nós mentalmente porque é a questão da afinidade. E aí eles acabam reforçando em nós essa predisposição para o medo. E aí o que que acaba acontecendo? Há efeitos, como ela diz aqui, na organização fisiológica, quer dizer, no corpo. O nosso corpo começa a se ressentir do medo. Por quê? Vem a emoção, vem a ideia. Aquilo cria um impacto no nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso cria um estímulo sobre a nossa musculatura e principalmente sobre o nosso sistema digestório. E é aí que muitas vezes o medo nos cria uma série de indisposições orgânicas, principalmente do aparelho digestivo. Então, isso é para mostrar o potencial que ideias podem ter se materializando de maneira a expressar no nosso corpo, provocando enfermidades, provocando toda uma série de desequilíbrios orgânicos. Nós vamos ter também, de um outro sábio espírito, Hamed, algumas indicações sobre o medo. Ele nos fala o seguinte: quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de ver e de sentir. Então, existem pessoas que acompanham diariamente todas as desgraças que a televisão noticia, não é assim? Ela ouve todas as histórias, e tem programas de televisão, que já nem são jornalísticos mais, eles vão exploram os fatos, os acontecimentos em detalhes, e trazem minúcias do que aconteceu. E aí o que, que acaba acontecendo? Converse com essa pessoa e pergunte para ela, quais são as esperanças que você tem sobre o mundo? Ela vai dizer, o mundo está perdido, o mundo é só ruína, seria bom que Deus acabasse logo com tudo isso e começasse de novo. Por que, que a pessoa responde dessa forma? Porque ela está tão influenciada por esses pensamentos que ela passa a ver o mundo de uma maneira catastrófica. O mundo é um lugar de desarmonia realmente. Agora, quando nós estudamos a condição do homem aqui na Terra, sempre existiram calamidades, sempre existiu dor e sofrimento, sempre existiu destruição e morte no mundo. Sempre existiu. Desde que o homem é o homem, desde que ele vem dessa longa jornada evolutiva no planeta, ele vem enfrentando muitos problemas. O fato é que antigamente nós tínhamos o quê? Era uma população menor, então o número de eventos dolorosos, número de eventos com potencial de nos provocar medo, era um número menor. Existia um outro fator também, as pessoas viviam meio que isoladas, não havia essa comunicação tão rápida. Hoje ocorre um acidente de trem no Japão, nós sabemos em minutos que aconteceu, que morreram tantas pessoas. Então hoje os meios de comunicação nos levam a pensar por essa agilidade que o mundo ele está em um caos. Mas veja, esse quadro que nós temos hoje no mundo, de dor, de sofrimento, de dificuldades de todas as naturezas, sempre existiu. Quem não se recorda das épocas das cruzadas, das guerras entre povos? Quem não se recorda das calamidades que ocorreram naturais em todas as épocas da humanidade? Consultemos os livros de história e nós vamos ver. Não houve um período da história da humanidade que ela possa dizer, passamos 5 anos sem nenhuma calamidade no planeta, nunca houve isso. Então, essa impressão que nós temos de que hoje o mundo está em caos, é uma impressão que nos é passada por essa rapidez dos meios de comunicação. Mas nós acabamos não lembrando disso. E aí o que, que nós permitimos? Que esse grande medo tome conta da gente e a gente passa a ver o mundo, como Hamed diz aqui, com essa impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de ver e sentir. Agora, quando a gente analisa os progressos que a humanidade vem ao longo desses anos todos realizando, existe progresso. Não é ainda o que todos gostariam, não temos ainda um mundo de paz e harmonia, mas muitas das dificuldades a humanidade já venceu nesses milhares de anos da sua evolução. Então nós não podemos permitir que essas informações nos façam ver o mundo como se nós estivéssemos num ambiente inseguro. Só pode ter insegurança aqui no mundo as pessoas que não acreditam em Deus. Quem acredita na sua existência e confia nele, pode se sentir seguro sim. O mundo, ele está muito bem cuidado, muito bem vigiado, muito bem protegido. O que acontecer é por consentimento das leis divinas. É porque faz parte de um processo de renovação da própria humanidade. Então não podemos permitir nunca que essas ideias, que essas informações vão permitir que o medo se instale em nós. Ok? Vamos ver mais uma ideia de Hamed então. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Quantas pessoas deixam de realizar inúmeras coisas boas para elas porque elas estão com medo. Medo de sair de casa, medo de procurar uma nova oportunidade profissional, medo de tentar fazer algo para melhorar a sua vida. Porque muitas vezes a gente fica confortável nas situações que nós já conquistamos, e por medo nós não ousamos, e não ousamos, não conquistamos o novo, não conquistamos algo a mais. Então o medo, ele deve ser muito bem cuidado por nós. Parece que é algo que é um grande vilão, não é? Mas na verdade também não é assim. O medo, embora ele tenha esse potencial de paralisar as nossas forças, quando nós não temos a parte boa do medo, que seria a prudência, aí nós podemos cometer muitos erros também. Aí nós podemos complicar a nossa vida de maneira muito grande. Então, nós temos que aprender, na verdade, não é dizer não sinto medo, não é dizer vou lutar contra o medo, é aprender a administrá-lo. Aprender a saber qual é o papel dele em nossa vida realmente, né? É transformar aquilo que seria medo apenas em prudência, em cuidado, e sempre estar avaliando até que ponto isso que eu chamo de prudência não é na realidade medo que me paralisa. Até que ponto eu estar sendo uma pessoa ousada, uma pessoa arrojada que busca novas situações, também não está sendo imprudência. E há uma fórmula muito simples de a gente saber mediar isso, a gente saber discernir, é perguntarmos lá de maneira muito séria em nossas orações, perguntarmos a Deus o que realmente estamos sentindo em determinado momento. Tenho certeza que tudo que nós pedimos a Deus em oração, Ele responde quando é para o nosso progresso. Então, quando eu quero saber do meu mundo íntimo, da vida que eu estou vivendo, dos rumos que eu devo tomar, a fórmula de resolver, de decidir, de julgar, é pedir a Ele. Quando Jesus ensinou que nós devíamos pedir a Deus e Ele nos daria, tem gente que entende isso errado e fica falando: Deus, me dá um carro, Deus, me dá uma casa, Deus, me dá amanhã coragem para levantar que eu estou com preguiça, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. Veja, Deus, Ele pode dar o que Ele quiser para nós, mas Ele só dá aquilo que realmente é necessário para nós. E pedir discernimento, sabedoria, pedir esclarecimento, isso é nos dado constantemente. Tem pessoas que dizem que nunca ouviram uma resposta, por quê? Porque só está pedindo as coisas efêmeras e as coisas transitórias. Peça aquilo que realmente é fundamental para a sua existência eterna, a sua existência de espírito. Peça aquilo que realmente é importante para a sua evolução espiritual. Isso é concedido. Só que precisamos ter sabedoria para discernir. Daí a importância de estar sempre, sempre estudando, refletindo e aprendendo cada vez mais com a vida, com todas as oportunidades. É aí que nós vamos conquistando a segurança para impedir que o medo tome conta da nossa vida e bloqueie a nossa capacidade de progresso. E as notícias ruins, então, elas podem causar muitos problemas para nós. Nós vivemos como que hoje, presos aos meios de comunicação, recebendo todo tipo de informação que vem nos bombardeando, e isso encarcera a nossa mente, nos limitando a capacidade de agir. Nós somos, então, as notícias ruins, elas podem induzir-nos ao medo e à perda de confiança na vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. Então a gente fica bloqueado realmente. Muitas das sensações que a gente tem de desânimo, de falta de confiança na vida, de achar que os nossos esforços não estão dando resultado, é por causa desse medo que vai se instalando de tantas notícias ruins que nós vamos recebendo. Nós nem nos apercebemos, mas vamos desenvolvendo essa compreensão de que o mundo é um lugar muito perigoso, é um lugar que não se pode ser feliz, é um lugar apenas de sofrimento. Nós não conseguimos interpretar o quanto essas notícias vão criando essa ideia dentro de nós, mas nós vamos sentindo, nós vamos agindo em conformidade com esse medo que elas criam. E isso vai barrando em nós essa força, essa garra para viver. Nós vamos nos sentindo cada vez mais o quê? Bloqueados, tolhidos, paralisados, e vamos só vivendo. e vamos só caminhando com medo de dar um passo um pouquinho maior, porque imaginamos que se dermos esse passo, vamos escorregar e cair. Então temos que estar alerta para isso. Agora, vamos fazer o que com essas notícias? Vamos permitir que esse medo chegue até nós, absorvendo essas informações? Ou vamos simplesmente bloquear tudo que nos chega, todas as ideias, todas as informações, e fazer de conta que não acontece nada no mundo? Então, aonde que está o equilíbrio para a gente saber até que ponto eu devo ou não saber dos momentos difíceis de outras pessoas? Aí nós vamos ser criaturas, se isolarmos os problemas do mundo, dizer não sei, não quero saber, não me interessa, nós vamos ser seres alienados. E o pior ainda, vamos cultivar em nós a indiferença pela dor do próximo. Aí que nós estamos bloqueando também a nossa evolução, estamos paralisando. Por quê? Se eu sou indiferente ao sofrimento de outras pessoas, eu estou congelando meu coração. Se eu não estou amando, não estou tendo compaixão pelas pessoas, eu também não evoluo. Eu também fico paralisado na minha evolução espiritual. Então, onde que é o ponto, né? Porque nós também não podemos permitir a indiferença ao sofrimento alheio. Então, aonde é o ponto, né? Onde que é o momento exato para deixar de saber de alguma coisa ou saber o que está acontecendo? A parábola do bom samaritano, ela é uma excelente indicação disso. Jesus contou a história, então, de um homem da Samaria, que era mal visto pelos outros judeus, que parou na sua caminhada na estrada e que socorreu um homem que tinha sido assaltado e que tinha sido espancado. O que o bom samaritano fez? Todos devem conhecer a parábola. Ele parou, socorreu o homem, levou esse homem até uma hospedaria, pagou as despesas dele, mas ele prosseguiu a viagem dele. Vamos trazer para a nossa realidade. Eu tenho que me informar a respeito dos problemas do mundo até o ponto em que eu tomo conhecimento da situação, até o ponto em que eu me solidarizo com quem sofre, e vejo se tem algo que eu possa fazer. Se tiver algo que eu possa fazer, o meu dever de bom cristão, qual que é? É fazer, é prestar esse auxílio. Às vezes é algo mínimo, é doar alguma coisa pequenina para ajudar quem está precisando. Às vezes nós precisamos ajudar muito mais, mas é fazer o que nos cabe no momento. E depois o que que nós temos que fazer? Como o samaritano fez, prosseguir a nossa jornada. Nós vamos saber das coisas que acontecem no mundo, vamos ter compaixão pelo nosso semelhante, mas continuemos a nossa vida, continuemos a nossa trajetória, sabendo que aquela dor, embora ela nos sensibilizou, ela não é a nossa dor, não é o nosso sofrimento. A vida ainda assim pede que eu continue na minha existência, e eu tenho que continuar. Então nós vamos fazer o quê, né? A medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Agora, ficar tomando conhecimento da informação, se eu já não posso fazer mais nada, e ficar me alimentando daquela informação, qual a utilidade disso? Qual o benefício de ficar sendo bombardeado por algo que eu já tomei conhecimento e já não posso fazer mais nada? Quem fica em casa e assiste um determinado canal e ouve todos os seus telejornais, da manhã até o último da noite, vê que são as mesmas notícias que são repetidas ali. Eles têm essa necessidade, né? Porque o trabalho deles é esse, é de informar e de repetir a mesma informação, porque pessoas de diferentes horários vão assistir. Agora, ninguém deve ficar absorvendo aquilo diariamente. Tomou conhecimento, já sabe dos problemas. Se você não pode ajudar materialmente, faça prece por aqueles que estão passando pelo sofrimento. E depois, continue a sua vida, né? Continue as suas obrigações, o seu trabalho. Continue a sua confiança na vida, continue a sua fé. Porque não vamos mudar a realidade de ninguém, ficar buscando detalhes do sofrimento dessas pessoas. Se a gente quiser, a gente descobre formas, ou melhor dizendo, a gente descobre, por diferentes maneiras, detalhes do sofrimento das pessoas envolvidas em todas as tragédias. Mas qual a utilidade disso? O que isso acrescenta para a gente saber a forma como alguém foi assassinado? O que isso acrescenta para a gente ficar sabendo detalhes de uma trama, às vezes tão dolorosa? O que acrescenta à nossa vida? Nada. Tem gente que fala, ah, para saber dos problemas do mundo. Olha, quem é adulto não precisa mais saber que o ser humano é capaz de muita perversidade, porque já aprendeu, já viu tudo isso. Então não precisa ficar se alimentando disso diariamente. Nós devemos sim boicotar, por mais fortes que nós possamos nos julgar. Nós devemos evitar, porque há coisas que realmente podem nos abalar. Né? Sou eu. Obrigado. Então, como que nós vamos lidar com essa influência negativa que os meios de comunicação exercem sobre a gente? Né? Muitas pessoas são bombardeadas por informações e se conduzem como um verdadeiro rebanho de ovelhas. Sabe que as ovelhas são animais facilmente guiáveis no rebanho, né? Pelo pastor, pelo cão, elas são facilmente conduzidas. E muitas pessoas no mundo hoje, centenas de milhares de pessoas, são um verdadeiro rebanho tocado por esses pastores do medo, que muitas vezes nem sabem o mal que estão causando ao trazer tantos detalhes, ao explorar tanto a dor e o sofrimento humano, mas acabam exercendo esse papel e geram muitos problemas para muitas pessoas. Então, como que nós vamos lidar com isso? Olha, nunca usar das informações, dessas informações negativas, para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo e nós mesmos. Quando a gente ouve falar que ocorreu uma calamidade, não vamos falar, ah, Deus está punindo aquele povo. Não vamos dizer, ó, é o começo do fim do mundo, vamos boicotar essa forma de ver o mundo. Quando ouvimos falar que as coisas estão difíceis em alguma parte, não quer dizer que a nossa vida está difícil. Ela pode estar muito boa e a gente não está percebendo. Então, nunca usar essas informações para dizer que as coisas estão ruins. Outra recomendação: selecionar os meios que nos trazem as notícias. A gente percebeu que determinado meio de comunicação explora essa ideia do sofrimento humano para ficar prendendo as pessoas e passa o intervalo e fala: no próximo bloco vamos contar como o marido matou a mulher. Aí vem e fala um monte de coisa e depois ele fala de novo: no outro bloco nós vamos contar a história do fulano. Esse é o exemplo dos meios que trazem informação, exploram e semeiam em nós o medo. Eliminemos isso da nossa escolha. Então, selecionar os meios de comunicação. Reafirmarmos a nossa fé. Sempre que uma notícia ruim chega até nós, depois que tomamos conhecimento, fizemos a nossa prece a Deus, pedindo pelas pessoas envolvidas, vamos reafirmar a nossa fé na vida. Vamos lembrar que existe Deus. Vamos lembrar que Ele é justo. Vamos lembrar que aprendemos na doutrina espírita que ninguém passa aqui no mundo por nenhuma situação que não seja permitido pela lei divina. Que tudo que nós experimentarmos aqui é consequência dos nossos atos do passado. Então nós não vamos experimentar uma prova que não temos que enfrentar. Vamos reafirmar a nossa confiança na vida. Vamos lembrar isso na forma de uma prece, na forma de um pensamento, fazendo uma leitura, né? Isso são formas de a gente conseguir aí proteger a nossa mente desse impacto que o medo pode criar em nós decorrente dessas notícias. Para que a gente possa ver esses episódios que Jesus lidou com o medo das pessoas, como ele mostrou como o medo atrapalha a realização de qualquer um, Nós vamos ver duas passagens do Evangelho. A primeira agora, Jesus e o medo dos discípulos, ele e Pedro caminhando sobre as águas. Eu não vou contar a parábola, porque nós vamos assistir através de um pequeno vídeo, é um desenho animado, mas que nos traz bem claramente como foi a situação, e depois eu comento. Veja, o homem, entrando sobre a água, é um espírito impossível. Seja que espírito for, afaste-se de nós. Não tenham medo. Vocês me conhecem. Mestre. Oh, mestre, se é o senhor, ordene-lhe que vá ao seu encontro. Venha. Passagem do Evangelho, ela nos Evangelho de Mateus, ele fala que um vento mais forte fez Pedro ter medo, e é quando ele tem medo que ele perde a fé, confiança de que Jesus podia fazer aquele fenômeno impressionante, ele e Pedro ficar apoiados sobre a água. No livro de Allan Kardec, A Gênese, Os Milagres e o Espiritismo, nós temos a explicação de como foi possível Jesus e Pedro se apoiar sobre as águas. Nós não vamos entrar em detalhe agora, por causa do tempo, mas vale a pena a leitura para a gente poder aprender mais sobre esse fenômeno. Mas o que aconteceu ali? Jesus ele só conseguiu que Pedro conseguisse caminhar sobre as águas, porque Pedro estava confiante em Jesus. Ele confiou que era possível aquilo. Mas quando vem o medo, por causa do vento, ele sente que ele poderia, naquela situação tão incomum, afundar, é onde ele perde o apoio que o sustentava e ele afunda. Nem Jesus podia fazer Pedro, naquele momento, voltar a flutuar na água. Porque Pedro estava sem confiança, estava tomado pelo medo. Então a gente vê que o medo ele tem um poder muito grande sobre nós. Quando ele anula a nossa confiança em Deus, quando ele tira a nossa fé, ele nos enfraquece. Nas lutas da vida, nós começamos a afundar nos mares de problemas quando nós temos medo. É o que aconteceu com Pedro. Vamos ver mais um episódio, então, do Evangelho, que é o episódio em que Jesus acalma as águas. Também é uma passagem muito bonita do Evangelho, em que os discípulos mais uma vez aprendem com Jesus. Salve a corda! jovens. Onde está a fé de vocês? A gente vê que nesse episódio eles estão com Jesus no barco. Só que Jesus adormecido, né? Ele é despertado ali com o medo de Pedro e os outros discípulos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Né? E eles perguntam, como ele pode dormir com uma tempestade? Ele dormia com a tempestade porque ele tinha confiança plena. Não era aquela tempestade que interrompia a missão dele. Ele estava tranquilo, por quê, o mestre? Porque ele tinha confiança plena nos desígnios de Deus. Os discípulos ficavam perturbados porque não tinham aprendido tudo ainda com o mestre. Achavam estranho alguém que pudesse, no meio de uma tempestade, dormir calmamente. Quantos de nós não perdemos o sono por medo das situações da vida, dos problemas que nós temos que enfrentar a cada dia? Não é isso? Por quê? Porque nos falta essa compreensão maior de que a nossa vida, ela é regida por desígnios soberanos, por uma justiça infalível. Por isso que nós perdemos o sono, por isso que nós temos medo. E nós vemos que nesse episódio, nessa situação, também é a falta de fé em oposição ao medo. Quem tem fé, não tem medo. Quem confia realmente em Deus, na sua justiça, não tem medo. E o medo não atrapalha a sua vida. Não impede de agir da maneira adequada, da maneira correta. É isso que essas duas passagens do Evangelho nos mostram. É isso que elas trazem para nós. Do quanto nós precisamos desenvolver a nossa fé como uma forma de defesa contra todo esse aparente mundo caótico que nos cerca. Porque é aparente, porque nós sabemos. Há muitos problemas, porque há 7 bilhões de habitantes encarnados aqui. Sem falar os outros tantos que estão do outro lado. São muitos, com muitos problemas. Então é natural que apareçam muitos problemas. Mas nós não podemos permitir que essas informações tirem de nós a nossa fé, a nossa confiança em Deus. O que nós aprendemos na doutrina espírita é o quê? A ter a fé raciocinada, a conhecer o porquê das coisas, a saber que o que ocorre com a gente não é à toa. Não é sem razão, sem propósito. Só vai acontecer com a gente aquilo que realmente tiver que acontecer. É óbvio, desde que estejamos no caminho correto da vida. Né? Então, nós temos que lembrar dessas recomendações, então, de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na hora das notícias difíceis, na hora em que parece que tudo do mundo está mostrando que nós estamos caminhando para um abismo, relembremos que não é a verdade isso. A verdade é que a humanidade está progredindo, está evoluindo. Existirão dores e sofrimentos? Sim. Talvez sejam nossos essas dores e sofrimentos. Mas vamos lembrar de uma outra recomendação de Jesus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, é saber o seguinte: se nós tivermos que passar por uma prova dolorosa, em determinado dia, o auxílio virá proporcional. Se as nossas maiores lutas ainda estão por vir, nós receberemos amparo equivalente a essas lutas. Talvez nós já até passemos por muito sofrimento e nem percebemos por quê. Por termos guardado a nossa fé, a nossa confiança em Deus, recebemos o amparo e atravessamos esses períodos de dor, de sofrimento, de expiação, que foram, sobretudo, libertação das nossas dívidas perante as leis divinas. Então, confiemos. Se o amanhã nos trouxer dores, também trará o amanhã, trará o alívio, trará o amparo, porque Jesus nos ensinou isso. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, virá o auxílio para a superação. Temos confiança nessa afirmação de Jesus, porque a espiritualidade atua intensamente na Terra. Cada um de nós tem o seu espírito protetor acompanhando, orientando, encaminhando. Cada um de nós tem o amparo necessário. Então tenhamos essa confiança, não permitamos que o medo tome conta de nossas vidas. Porque nós vimos nesta noite o poder que ele pode ter sobre nós. E vimos também que o grande antídoto para esse medo é reafirmarmos a nossa fé, a nossa confiança nas leis divinas. Que Jesus abençoe a todos, traga paz, harmonia à vida de todos. Que as palavras aqui possam contribuir para cada um encontrar essa certeza, essa segurança na vida. Todos nós somos muito amados, muito amparados. Às vezes nós nos sentimos cansados, abatidos, tristes, solitários, mas isso é uma impressão que nós temos sobre nós. Não é a realidade. Todos nós temos os olhares de inúmeros seres benevolentes voltados para nós. E às vezes eles estão encarnados aqui. É o nosso companheiro do nosso lado, é o nosso familiar, mas a gente não dá valor, a gente não reconhece. Então tenhamos confiança. Se não percebemos o amparo prontamente, tenhamos confiança, ele virá no momento oportuno. Ele virá até o momento que não tivermos mais forças. Porque quando nós estamos passando por provas, parece que a gente está sozinho, é porque a gente ainda tem essa força interior. Tem ainda amparo, tem assistência. Então, confie muito. Todos nós somos muito amados por Deus, por Jesus e pela espiritualidade. Muito obrigado a todos.